Alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô. Tá saindo aí? Tá saindo? Para aqueles que estão ouvindo, vale a pena lembrar que é apenas um teste. Nós estamos com problemas técnicos e por esse motivo estamos testando a fusãofm.com. Alô, alô, alô, alô, alô, alô. O Borghetti endoidou aqui dentro, ficou louco. Virou a mesa de ponta cabeça e foi embora. Disse que retorna amanhã, se os testes forem concluídos com sucesso. Alô, alô, alô, alô. Você que está aí ouvindo a fusãofm.com, favor corresponder-se pelo Orkut. Pelo Orkut, dizendo se você está ouvindo esse teste que nós estamos fazendo. Cadê o iogurte aí, cara? Abre o iogurte aí, Bu. Vou ligar pro homem já já. Eu ligo pro Borghetti, eu duvido se ele não volta aqui, não quebra a cabeça em duas. Alô, alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô. Ei, ei. S.E. Som. FusãoTV.com. Rádio rock no estilo pop. Alô, Fusão TV. Ei. I.S.E. 1, 2. Hoje, dia 19 de novembro do ano de 2008. Alô. Ei. Se tiver alguém conectado à internet aí na fusão.com e estiver ouvindo, por favor, entre em contato conosco através do Orkut. Orkut e iogurte dá na mesma coisa. Teste ok? Oi. Ei. Estamos ouvindo. Falar. É que no prejuízo nós não vamos ficar. Da Argentina para ouvir seu programa. E não está no ar. Mira, Titico. É, mas agora já passou o horário do programa. Passamos o horário do programa. Nós dois somos celebridade. Nós temos horário para trabalhar. É verdade. Eles que ouçam, se não quiser ouvir também, não ouça. Daí. Se quiser ouvir, ouve o que nós estamos falando. Vocês são irresponsáveis que vocês não vêm, não chega cedo pra arrumar essa merda aqui. O senhor chegou, era 4 horas da tarde aqui, Pablo. Ah, merda! Tem que ser 10 minutos antes. Tem que ser 10 minutos antes. Porra, a puta do caralho, ele luta. Leonardo luta pra montar essa merda. E você chega 4:10? Puta que eu pariu. Ah, mas, não vamos defender só um também. Porque o outro, a obrigação também era estar aqui às 4 também. É. O outro também era a obrigação estar 4 horas aqui tá também. Mas procurando um imóvel para alugar pra gente. Mas procurasse até as 3:30. É isso, mano. É verdade. Tem a manhã inteira, dorme o dia inteiro. E da hora. O cara dormir até 1 hora da manhã, da tarde, bicho, vai arrumar sono assim lá nos quintos do inferno. O cara dorme o dia inteiro. Eu não tô falando pra ninguém, eu tô falando o seguinte, demoramos a vida inteira pra montar uma puta numa rádio, tá tudo novo aqui dentro. Quem é que foi o filho da puta que veio aqui e mexeu nesse computador? Alguém entrou aqui ontem e mexeu nessa merda. Se nós descobrir que tem gente vindo agora, gravar porra, programa com esse instrumento aí, se isso aqui o é sarrafo uma rádio, vai comer. Como é que ninguém entra na Pop e mexe na Pop? Porra, deixa o computador quieto. Só pode ser a sua mãe, as suas irmãs. Estão na zona, devem ficar na zona trabalhando. Vem aqui mexer em computador. Se nós descobrirmos, Pablo, que estão vindo gravar aqui, igual fazia na época do Cadeia Web, o sarrafo vai comer dentro da rádio. Ah, porra, porque, não, pagando, sério, cara. Esses equipamentos é pra funcionar pra rádio. Ah, eu coloco no ar a abertura. Que abertura? São 5 horas da tarde. Eu tinha um monte de bomba pra explodir hoje no Brasil, rapaz. Agora amanhã eu vou estar aqui, 3h30. Amanhã a Fusão FM.com, entendeu? Eu quero no ar amanhã, às 3h30. Agora o senhor tem que chegar aqui meia hora antes para testar tudo. Tá. Vamos avisar então a todos os ouvintes. Porque aqui tá do Fusão, da Fusão FM, atenção, amanhã às 3h30, o programa normalmente aqui do Cadeia. Não, o programa é às 4. 3h30 vai entrar uma chamada de teste. Você tem que vir aqui testar tudo. Vai entrar uma chamada de teste às 3h30. Que vem aqui à noite mexer nesse computador. Então por que que eu pago essa merda? Tá no ar, você tá falando no ar, os ouvintes. Ah, tô falando no ar, não tá saindo é nada no ar. Sim. Isso aí não funciona nada. Ó, amanhã 3h30, ó. O pessoal que estiver ouvindo confirma isso agora aí, ó. Amanhã 3h30 vai entrar uma chamada de teste. Fusão, Fusão FM.com, né? Daqui a pouco, às 4 da tarde, programa Cadeia Sem Censura com Luiz Carlos Alborguete e Ricardo Alexandre Bianes. Fusão TV.com, a rádio rock estilo pop. Bacana. Se entrar isso 3h30 amanhã, okay. Justo, se entrar isso amanhã. Mas você falou ontem que era pop rock, rock pop. Fazer um novo jeito do rock. Isso. Se entrar isso no ar, é porque a rádio tá funcionando. Se não entrava, e não adianta mandar gravado, não. Tem que fazer ao vivo. 3h30. Estão pedindo você jogar aqui as notícias. O pessoal no Orkut nesse exato momento aí, estão pedindo pra você mandar as notícias, ó. Ah, eu tinha um monte de notícia pra dar, mas eu queria explicar a você que tá no iogurte, quantas pessoas tem aí. São 321 pessoas que me amam, porra. Eu não posso magoar essas pessoas. São pessoas idôneas que gostam de mim. O Cadu, o Charles, o Guilherme, o JRD, toda essa galera maravilhosa que está aí. Agora, a rádio está tudo novo aqui dentro. Se vocês vierem aqui agora, tudo novinho. Alguém veio aqui ontem e mexeu no computador da rádio. Agora, por que que não vai mexer na Pop, na outro lá que tem uma sede da UAU aí, da Terra? Vai mexer lá. Agora, não pode vir mexer no computador aqui. Eu pago o horário. Eu tenho um monte de bomba para explodir. Mas um monte. Eu abri o programa e falei sobre o Dudu, desses filha das putas da American Airlines, esses racistas, esses canalhas. E pedi uma orientação para o Rio de Janeiro, tá? Pedi orientação para o meu iogurte, que tem mais de 400 pessoas já, para me explicar se a Barra da Tijuca fica na Zona Sul. Um exemplo, você está em frente ao Hotel Copacabana, você quer ir para a Barra da Tijuca, você vai, passa o Leblon, sobe, aí passa o Sheraton, aí passa a Rocinha e vai lá para a Barra. Lá é sul ou é norte, porra? Hoje na internet tá dizendo que era sul. Aí, se você tá em frente ao Hotel Copacabana, uma suposição, não sei o nome dos hotéis que tem ali. Não sei se tem o Cisa Park, Ipanema, não sei porra nenhuma. Tem um monte de hotel bom ali. Aí você atravessa a rua, vai pro lado de lá, eu comentei isso na abertura do programa, o palhaço tava falando pra mim mesmo aqui. Entendeu? Aí você pega e vai pra Botafogo, atravessa aquele túnel e sai lá no Shopping Barra Sul. Quero saber se lá é sul e se a Barra é norte. O sul está contigo em peso aqui te ouvindo. Agora eu quero saber, Guilherme, o que que é o sul? Aonde que é o sul? É a Barra da Tijuca ou é onde está aquele puta daquele shopping na Barra, aquelas barraquinhas do Pepe, aquelas coisas lindas. Indo lá para atravessando aquele túnel que o Jaime Lerner fez, que era governador do Paraná, ele que reconstruiu tudo aquilo lá, e tem o Barra Shopping Barra Sul. Quero saber então, depois eu comentei sobre o Dudu, não falei pra ninguém. Depois eu expliquei sobre a televisão, não dá pra fazer televisão na internet, porque é complicado, não tem intervalo, não tem nada, é que nem o UOL. O UOL entra com a televisão, O cara dá as notícias, chama a Lúcia Hipólito, ela fala, mas tem propaganda. Mas também sai do ar em 20 minutos. Depois volta daqui uma hora e etc. Então eu resolvi fazer rádio. Quero rádio, vou ficar aqui até morrer. O dia que aparecer uma televisão aberta, eu vou para a televisão aberta. Agora, enquanto não tiver, eu estou aqui, porque o Leonardo Henrique lutou, e esta merda que está aqui do meu lado, devia chegar meia hora antes e ver se está funcionando tudo, não está. Então eu quero saber se ele vai dar para dois aqui hoje dentro. Que eu quero comer e o Ricardo quer comer. Cala não, não, não, não faz cala isso. Cala a boca, porque aqui é mais embaixo. Eu estou pagando. No prejuízo nós não fica, patrão. Eu estou pagando, seu Glauber. Estou pagando. Agora eu exijo, se eu estou pagando. Então agora eu tenho bombas para explodir aí, tem um monte de coisa, mas tem um monte de coisa. Então eu vou embora e volto amanhã às 5 horas da tarde. Eu queria que toda essa galera, esses meus irmãos, essa massa, essa massa que está no cadeia, no cadeia... No cadeia, essa porra desse cadeia aí, sem censura, ou com censura, com o diabo que eu carregue. O problema aqui é o Borghetti e Ricardo Alexandre. Então amanhã, hora, 4 horas, eu quero abrir o programa. Aquilo que eu fiquei falando, que nem um palhaço aqui, que nem um idiota falando pra mim, tá? Então você, nem você tem culpa, porque no mínimo é você ou é alguém. Barra de Tijuca é Zona Oeste, não? Eu também não sei, Hélio, eu também não sei. Eu, Luiz Felipe, tem alguém aí do Rio de Janeiro, caralho? Será que não tem ninguém do Rio de Janeiro? Fala Barra da Tijuca. Lá é Zona Norte ou Zona Sul? O shopping lá, que indo pra Botafogo, é Zona Sul, Zona Norte, Leste, Cocoeste, Sempoeste, onde dá? Agora, viu, Júnior? Não dá. Já são o próximo programa 17 horas. Explode todas as bombas que tem para explodir. Não, não dá, tio Fabiano. Não dá, meu querido. Por mais amor que eu tenho por vocês. Vocês não sabem como eu amo vocês. Está falando do shopping, né? Está falando em Botafogo. Shopping que ele está em Botafogo. É, lá não é Barra Sul. E sim Rio Sul. Não. Aquele que chama Shopping Barra Sul. O Borghetti quer ir por zona. Zona Sul, Zona Leste. Não, Leste, eu quero saber. Norte, a Barra da Tijuca. Barra isso. Da Tijuca, onde tem aquele puta daquele shopping. Tem bancos, tem hipermercados, tem um monte de coisa. É, onde caiu lá os prédios. Lá é Barra. Lá é a Barra. Uhum. Entendeu? Você atravessa a Rocinha e vai subindo. Vai pelo Leblon. Vai embora, tá? Agora eu quero saber do lado de lá, onde está o Shopping Barra Sul. Quero saber que porra, que se região é aquela. Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste ou Zona Norte? Não, eu quero saber. A Barra de Juca é na Zona Sul ou na Zona Norte? E o Shopping está do lado de lá, Botafogo, é na Zona Sul ou na Zona Norte? É isso que eu quero saber, entendeu? Amanhã, não, não dá nada. Aguardamos amanhã essas trolhas de dinossauro explodirem. O que, que é isso? Que aguardamos amanhã essa sola de dinossauro? Quem que é dinossauro? Eu sou do Rio de Janeiro, Barra Zona Oeste. Copacabana é Zona Sul. Então, Hélio, se você sai de Copacabana, você atravessa a praia e você pega um táxi e vai lá para aquele shopping da Barra Sul. Barra Sul. Tem um shopping lá. Barra da Tijuca é onde? Sul ou... O norte, sei lá. Ô Tom, aconteceu um pepino aqui. Aconteceu um pepino, não dá nada, aguardamos amanhã. Agora eu quero saber quem são os dinossauros, Vitor. Tá? Só quero saber quem é dinossauro aqui. Tá? Tá? Quero saber se é o Pablo, sou eu, se é o Leonardo, se é o Ricardo. Eu tal. Acho que ele tá falando é você, hein? Tá. Zona Fantasma. Zona Oeste. Um abraço aqui para todos os funcionários da Colin Consultora aqui em Big Minas Gerais. Poxa, o programa de segunda. O que, que é? Ele achou que o programa hoje ia ter, mas daí já era. Já, mas lógico, tava tudo. Mexeram no. Mexeram no, na porra do computador. Ah, Ah, mas agora amanhã, agora sério mesmo, se eu tô pagando, o horário é meu, a rádio de vocês é não sei o que lá, pop, rock, não entendo merda nenhuma desses troços, tá? Agora, quando der das 4 às 5 e meia, é Rádio Notícia, Cadeia Sem Censura, com Luiz Carlos Alborguete, Ricardo Alexandre e Luiz Carlos Alborguete. É, mas não é minha culpa, o Victor tá achando que foi minha culpa aqui, ó. Esse caboclo que deixaram largado o estúdio, ao invés de deixar preparadinho. Então esse aqui que é o dinossauro. Não fui eu. Ah, eu não sei, eu só queria o seguinte, ó. Não mexer no computador. Como é que lá na pop... Mexeram. Alguém veio aqui e botou o dedo no lugar errado. Por que não põe o dedo no cu, porra? E fica chupando o dedo. Pô, não, cara. Cláudia Lari, Patiola. Quem? Cláudia Lari. O que, que é Cláudia Lari? Só que não é a casa da mãe Joana. Só que não é a casa da mãe Joana e nem Lan House. Telefone, entendeu? Que pesquisa desenvolvimento de São Paulo. É, falta até... Abra uma exceção, os programas estão encerrando. Não dá nada, mestre. Amanhã todo mundo está ligado no Cadeia. Isso mesmo, aí, ô, aí, tio isso Fabiano. Aí. Júnior, valeu, mestre. Abraço aí, fera. Obrigado. Uau. Uma ferinha aqui. Uau. Cadu, Lari. Mano. Pô, Dal. Agora eu quero saber do cara aí, do Vitor. Cara, eu quero saber quem é. Ó. Isso aí, tá pagando. Pô, tô pagando, meu. É, lógico. Então eu queria todos vocês amanhã comigo. Porque amanhã eu vou jogar merda no Brasil, cara. E prestar atenção amanhã, e prestar xaxixão. Atenção no que eu vou falar amanhã. Se despertar, que eu vou xaxixão. Jogar bosta em Brasília, hein, cara. Xaxixão. Então eu vou jogar bosta em Brasília, viu, Salsichão? Vou jogar bosta em Brasília, tá? Vou jogar bosta em muito... Olha, eu tinha separado. E já tá tudo separadinho ali. Espero que nenhum puto venha mexer nas minhas matérias e que ninguém mexa nesse computador. Um beijo na alma de todos. Nem na minha Guaraná não quero que mexa. Até amanhã. Tá? É, põe uma chave. Então, tinha que fechar com a chave. Eu tenho que ter uma chave dessa sala. Porque eu não mexo em nada. Eu não entro lá na estação de vocês. Agora vem aqui, todo mundo mexe. Eu garanto que a noite inteira tem um cara aqui mexendo e correspondendo com alguma puta, com não. Alguma vixa, com algum viado, entendeu? Porque a internet de vocês não tá entrando mais. Olha, então vocês correm tudo pra cá. Ah, porra. Vai encerrar o programa? Vou voltar pro trabalho, amanhã tô contigo. Tá bom, obrigado, um beijo pra todos. Você tá querendo me ensinar a ler, senhor analfabeto? Ah, tem mais, é. Olha aí, já está com quase 500 pessoas. Rogério, ele está agora comentando, tem respeito por nós, problemas acontecem. Olha, é lógico que eu tenho respeito por vocês, Rogério. Vocês estão comigo, porra. Vocês não me abandonam nunca. Não esquece de arrebentar a bunda dos petistas. Mas você não sabe o que eu tenho para falar, cara. Você não sabe o que explodiu agora há pouco antes de eu chegar. Recebi uma ligação ao Borghetti. Liga para esse telefone aí, explodiu merda. O Protógenes derrubou um monte de merda. Agora eu quero saber se esse Protógenes não está fazendo campanha política. Eu quero saber quem é esse cara. Eu quero saber quem é esse cara. Diz que esse cara domina a banda podre da Polícia Federal e está jogando merda em todo mundo. Diz que não tem um órgão do governo do PT que não tenha corrupção. Olha a cagada. Olha um delegado da Polícia Federal falar isso. Olha só, entendeu? É, esse negócio de blog aí, o Will preparou pra mim, mas não tenho saco, que eu escrevi errado, eu tava muito doente, agora que eu tô melhorando, a saúde tá voltando, e tô, olha, com a saúde nota 1000, cara, entendeu? Então, manda um abraço pro Caio de Belo Horizonte, ok? Então eu queria que todos vocês entrassem amanhã, entendeu? Xará, amanhã é o dia da bosta. Tem que ser o dia da bosta mesmo. Tem que ter merda, ó, tio Fabiano. No ventilador, tem que ter merda mesmo. Agora vocês decidam aí pra saber se a Barra da Tijuca é sul, é leste, é oeste e o outro shopping lá de Botafogo indo pra lá. Tá ok? Pelo menos bateu o recorde. Pelo menos bateu o recorde de comentário. Porra, Cadu, um beijo na tua alma. Cadu e Lari. Lari. Larissa, um beijo na alma de vocês. Tá? Tem mais é que viver em paz mesmo e arrebentar o rabo dessa corrupção que assola a nação brasileira. E o Pablo? Tá, Pablo, manda um abraço para São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Um beijo na sua alma, Júnior. Tô aguardando amanhã. Ok, Guilherme, vai para o Felipe, o Charles, a Inem. Que horas começa amanhã? A Inem começa às 16h, desde que essa merda desse Pablo esteja aqui 15 minutos antes para testar tudo. Agora ficaram mexendo no computador, o Leonardo do lado de lá, o Leonardo está arrumando duas salas no centro, para a gente levar as duas rádios para lá no final de semana, e na segunda-feira já está tudo funcionando. E essa bosta daqui deixou eu abrir o programa, falar 20 minutos, e eu estava falando para mim. O Ricardo Alexandre estava até dormindo. Estava dormindo. Estava fazendo conta quanto tem para pagar do carro. José Júnior, Walter, Papai Noel Negão, tá? Não seja racista não, meu camarada. Por favor, tá? Gorgotron / EOS Botafogo, Zona Sul. Aí, agora entendi, ok? Valeu, eu amo você mais do que a minha namorada. Cadu, vamos devagar, bicho. O meu foi feito pra cagar, pra levar de jeito nenhum. Fica aí, mestre. Valeu, mestre. 16h estaremos todos. Amanhã pra bater às 18h, mestre. André Arruda. Quando vens ao Rio? Nossa, porra, o maior tesão minha, cara. Eu amo o Rio de Janeiro, amo São Paulo, amo Minas, amo Santa Catarina, amo. Eu amo, ó, se eu tivesse, aviso o Alborguete, Barra da Tijuca é a zona oeste do Rio. O shopping que fica em Botafogo é o Rio Sul. O shopping que o Dal está perguntando é o Barra Shopping. Isso mesmo, é lá o Barra Shopping, aquele barra que só vai as artistas da Globo, hein? Fala aí, artista da Globo, porra. O que tá acontecendo com essa porra dessa mulher aí, a Pio, como é? Piovani. Não, a... Como é o nome dela? Que brigou? Luana. A Luana Piovani? Sabe o que ela fez? Né? A Globo meteu o pé na bunda dela. Meteu o pé na bunda dela de novo. O que tá acontecendo com essa mulher, meu Deus do céu? Puta que eu pariu, o que tá acontecendo? Olha, ó, Rogério, tô bem de saúde, fiz um exame no rabo. Olha, cara, fiquei uma semana hospitalizado, uma semana, não apareceu ninguém para me visitar, ninguém, mas ninguém, nem o Ricardo Alexandre Mianes, que é meu irmão, não apareceu para me visitar. Olha aqui, ó, eu vou mostrar aqui. Se eu abaixar a bunda, para vocês verem aqui, e as pernas, o que tem de negócio enfiado aqui, entendeu? Que é? Quem que tá batendo aí? Quem que tá aí? Opa! Então é o seguinte, então eu fiz todos os exames de sangue, fiz teste de esteira, fiz tudo que você possa imaginar na vida. Tô nota 1000, pulmão, coração, uns e outro aqui embaixo, o Carpano, que é um caralho embolado num pano, tá maravilhoso, tá tudo legal, tá? Desculpe aí os palavrões. Luiz Felipe, tá ok, mas eu queria toda essa galera amanhã ligada no Cadeia Sem Censura aqui na Fusão. Acontece, deu um problema no computador. Algum puto veio aqui e mexeu no computador. Eu espero que amanhã, em nome de Cristo... Não, que virou Lan House isso aqui agora. Ou virou Lan House isso aqui. Isso aqui virou Lan House. Porque não adianta vir mexer aqui. Eu tô pagando, cara. Então eu falo, ó, não dá, eu vou embora. Vou procurar alguém em Curitiba que tenha uma rádio que eu possa fazer um programa. É simples. Tá dando a impressão que vocês não me querem aqui? Ó, tá dando a impressão. Dois primeiros dias, tudo legal. Chega hoje, pifou tudo. Porque alguém veio à noite aqui que não tem o que... Porque não vai brincar com a mãe. Com o papai, com a titia, com a vovó. Vai tocar um, fazer um boquetinho no cachorro. Não, vai ter que vir mexer aí. Tchau, gente. Um beijo na alma de todos. Vou embora aqui. Isso aqui tá... É melhor até mudar aqui... Que aqui era um hospital, o que tem de nego morto andando aqui à noite,